seu nome por aqui, o que você deixou? Um carro bonito e muita grana que você não gastou. Além da mina, das drogas e das tretas erradas, que no passado o traficante era o bom da bocada. Mas como tudo na vida, não se começa por cima. A sua entrada no crime, uma porta sem saída. Que todos seus amigos é pelo alto interesse, esperando a sua morte pra herdar seus pertences. Que a luxúria te pôs no mundo capitalista, onde tudo se vende, se compra e trafica. Não se importa com seu nome, faça como Pilatos. Eu lavo as minhas mãos e compro tudo barato. Que a humanidade é falsa interesseira. Faça algo para o próximo, espere a recompensa. Que o dinheiro gira em torno das calamidades. Quanto mais você tem, mais tem amigo covarde. Não se pensa no futuro e muito menos na morte. Cabe sua própria cobre, enterre junto com o cofre. Seus bens materiais, sua corrente de prata. Se rodar o advogado, vai tomar sua casa na beira do abismo. Não tem alerta ou aviso. Na cadeia alimentado, o maldito prejuízo. Se quer respeito, vai ter pela pessoa que é. Não pelo carro bonito ou pela linda mulher. Além do seu nome, vai deixar seus pertences e a pessoa que era na cabeça da gente. Aqui na terra não tem glória. E se morrer, virar história. E no juízo final, nunca foi pago com dólar. O seu nome é importante, a sua imagem também. Esqueça os bens materiais e seja um homem de bem. Seja um homem de bem. Além do seu nome, o que irá deixar na terra? Do que te vale as atitudes incertas? O fim está próximo, próximo. O fim está próximo, próximo. Além do seu nome, o que irá deixar na terra? Do que te vale as atitudes incertas? O fim está próximo, próximo. O fim está próximo, próximo. O fim está próximo, eu sei, não deixe brecha. Não caia em conversa fiada pra não ser tirado como um comédia. Fique atento e não atrase o próprio lado. Pois depois que você morre por aqui só fica estrago. Você não deixa rastro, só seu dinheiro que adquiriu em assalto. Se liga na fita, doido, e não deixe pra depois. Sua vida de paz e alegria ou a sete palmos ao lado de dois. O que você irá deixar aqui na terra é só desânimo, tristeza, agonia, os inimigos fazendo festa. Desgosto eu sei que tem atrás, a lápis é comédia. Levanta a cabeça, bata no peito e mostra pra eles que você não se entrega. E que além do seu nome, aqui você deixará boas lembranças, da vida de alegria que da mente não se apagará. Mas pense bem, com raciocínio lógico, pois o mundão está aí. E o fim está próximo, bem próximo. Zona Sul não é diferente, é diferente. E vale pensa que por dinheiro nessa vida vai sofrer as consequências. O cara é louco, agiliza. A missão é impossível, não corre pelos trocos. É sinistro, imprevisível, pela pedra muitos matam. Se atravessa eles enforca. Se tu falas de amor pra eles, não importa, ganância impera. Derruba, invejoso tá no sal. Condenado ao sufoco, dá de cara com o mal. Enterraram a esperança, só tem o que não presta. Que te alucina, te usa pra ser morto na favela. Infelizmente, não dá, já perdi vários amigos. Revoltados na miséria, foi na ideia de bandido. Carro louco, muita fama, revólver, mulher. Sempre atrai os inocentes pra casa de Lucifer. O mundo é triste, cabuloso, um verdadeiro caos. Joga sua autoestima no fundo de um lamaçal. Caloteiro ambicioso vai sentir o gosto do céu. Passa o camelo, passa pela agulha de que o rico entra no céu. Quem quer grana, quer mais grana, essa é a lei dos egoístas. É a guerra do sistema, ser humano, materialista. Além do seu nome, o que irá deixar na terra? Do que te vale as atitudes incertas? O fim está próximo, próximo. O fim está próximo, próximo. Além do seu nome, o que irá deixar na terra? Do que te vale as atitudes incertas? O fim está próximo, próximo. O fim está próximo, próximo. Próximo ao final, e não vai levar nada. O dinheiro suga tudo adquirido na quebrada. Tinha carro, mulher, doidinho, altas paradas. Uns quilos de maconha, só os tocos pra rapa. Dinheiro era mato, só pelanca de 100. Era funk no cocobong e samba no armazém. Você cresceu pra caralho, ganhou muitos status. São 25 anos de crime organizado. Respeitado na quebrada, as crianças te espelha. Não pode ver os homens que ele vira o capeta. Mas essa história é ladrão, não vai ter final feliz. Ninguém nasceu pra semente, assim o ditado diz. Última vez que eu te vejo, talvez não vejo mais. O seu cortejo seguindo pro cemitério da paz. Paz, paz, paz, paz. Seu nome, o que irá deixar na terra? Do que te vale as atitudes incertas? O fim está próximo, próximo. O fim está próximo, próximo. Além do seu nome, o que irá deixar na terra? Do que te vale as atitudes incertas? O fim está próximo, próximo. O fim está próximo, próximo.